Se essa dona me deixar, não vou economizar. Vou trovar a noite inteira. Eu vou. Vodka não vai durar. Vou beber até cansar. Vou cair na bagaceira. Eu vou. A resenha é na minha chola. O whisky na guilê. Que hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. A resenha é na minha chola. O whisky na guilê. Que hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Alô, caminhão DD Motos, é nóis. Estoura o trator. Se essa dona me deixar, não vou economizar. Vou trovar a noite inteira. Eu vou. Vodka não vai durar. Vou beber até cansar. Vou cair na bagaceira. Eu vou. A resenha é na minha chola. O whisky na guilê. E hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem foi convidado, cola. Traz mina pra beber. Essência de prazer e a resenha é na minha chola. O whisky na guilê. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem foi convidado cola. Traz mina pra beber. Eu tô inventando agora. Essência de prazer. Então cola que cê sabe que hoje é tudo nosso, tudo nosso. Bota no 12 essa nave que hoje é show de fox, show de fox. Hoje é ser energético pra essa madrugada. Mesmo sendo tesouro, eu não tô valendo nada. Essas mina comigo combina, tipo droga, ela me vicia. Rebolando essa bunda pro lado e pro outro, me xinga, mostrando a calcinha. E a marquinha no seu sutiã, já sabe que a reza é até de manhã. Então cola comigo que eu já tô bandido, vem dar um pedido no seu do Juan. A resenha é na minha chola, o whisky da guilê. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem foi convidado cola, traz mina pra beber. Eu tô inventando agora, essência de prazer. A resenha é na minha chola, o whisky na guilê. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem foi convidado cola, traz mina pra beber. Eu tô inventando agora, essência de prazer. O meu parceiro Galeguinho dos importados, estourado. É o melhor que tá tendo, hein? Alô, JG Supermarca, é nóis. Alô, Jonathan. Alô, Luan Almeida. Sucesso. O Moral de Ibicoara.